no momento ali da gente tentar pensar na potência dos encontros e desse encontro especificamente. Gabi, tu não vai gravar lá. E aí a gente pensou numa brincadeira meio matemática, assim, de exercício, tipo, se a gente for imaginar esse mês, quantos gigabytes de informação, de conteúdo, de imagem, de som, de ideia, de mensagem, a gente consumiu, passou pela nossa cabeça, pela nossa mente, ou a gente compartilhou no último mês. Quantos gigabytes a gente consumiu dessas plataformas semi-livres, ou livres ou não, a gente consumiu. E aí, 40 gigas? 80? Sua franquia da Vivo. Então, quanto você paga por ela? Isso foi uma outra questão que rolou paralela. Quanto a gente paga para consumir um filme? Quanto a gente paga para consumir um livro? Quanto a gente paga para consumir uma série? Ou quanto a gente não paga se a gente baixa ela? E o que, que a gente faz com isso tudo? Com a nossa autonomia de escolha do que a gente consome e do que a gente compartilha e do que é possível recriar a partir dessa possibilidade que a nossa geração teve de pegar e devolver e misturar. Que porra de mixagem são essas e narrativas que a gente pode estar absorvendo e soltando para o bem comum? É só para refletir. Sai fora com o negócio. Quanto tempo? Qual o valor disso? Quanto tempo? Ah, não, uma outra coisa. Beleza, agora ele vai começar a falar. Eu acho que as maiores tragédias da humanidade foram feitas por tradutoras. E assim, eu não gostaria de entrar nesse índice. Então eu tô aqui, eu sou intérprete há alguns anos, mas somos todos erroristas. Então se você tiver um outro, qualquer pessoa, ser terreno ou não, tiver uma outra forma de falar, de traduzir o que ele for falar, pode interromper. Valeu? Valeu. Are you done? Yeah. I don't understand anything you say. I'm sorry for that. Hello, everybody. Hello. I'm sorry for the really crappy movie that you saw. I don't like it at all. I think it's very dark, it's very depressing. We had a big discussion about should we actually see the whole movie or should we break down and show another better movie that has nothing to do with this. Vocês aumentou? É que você fala muito alto, Lívia, por isso que eu abaixei. Deixa ele falar. Fala baixo. You can download my speech from the internet. No, so again, I'm sorry for the movie. Basically, I don't like the movie because it's very, very boring and it's about just one thing. It's about one court case, and that was very little of everything we did with Pirate Bay. Pirate Bay for me has been mostly fun and playing around with technology and playing around with kind of finding new technologies and communities. Do you want to talk? Wait. Alguém quer ouvir em português? Não? Foi? Perfeito. I think that means that you're okay with English? Yes! Anyone Finnish? Talk Finnish. Finnish is better for me. Yeah. Okay. Okay. Internet. That's what I can say. Okay, so let's go back. Fala rapidinho, ele falou que o filme foi uma merda, que é super escuro, que ele não gostou do filme. Várias vezes a gente entrou na discussão de cortar o filme no meio e passar uma outra parada porque foi chatão e tudo que foi de maravilhoso que ele viveu no Pirate Bay não mostrou nessa porra desse filme, que o corte dele era outro e que ele tá aqui pra falar uma outra parada. E é isso. Não precisa pra você. I'm missing pra algumas all the jokes. Pessoas, sim. I don't understand this. Olivia! Peraí, testa outro mic, o outro microfone. Lívia! O outro microfone. Fala aí. Vai falando aí. Lívia! Baixa de preferência. Lívia! Não, é um problema de conexão. Foi. É aí. A gente é próprio. Amador. A gente ama muito. Vai agora, Lívia. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô. É que esse é P10, velho. Cadê o Bruno? Você tem um XLR pra ligar ali? Tem que traduzir sim. Só quem gritou foi quem fala inglês e não é. É, tem que traduzir sim, porque a pessoa falou por ela. Ela falou por ela, não falou por todos, então tem que traduzir sim. Isso aí. Aqui a gente tem que falar por todos. Alô? Sim. Alô, alô, alô, alô, alô, alô. Empresta a lanterna. Ok, I will talk for now. Sim, pode ser, mas vai ficar meio complexo, okay. Vai. So, let's go back a bit. So, I want to tell the story before this breaks. I want to tell you a little bit of why we started the Pirate Bay and how it came about. So you get a bigger picture than just a very boring movie. Basically, I'm really old. I'm 36. So I got a computer way before most people. I was 9 years old, and I could only use the computer if I downloaded things or copied things from my friends. And I didn't really understand that that was a problem for people, because that was the way I learned, and I think most of you as well have downloaded stuff or copied stuff, and that's kind of made you into the person you are today, that you educated yourself and you could help other people to educate them by copying. And I see that as something very human and very good. Basically, whatever we do in the world, we are copying. We are copying behaviors, we're copying information. It's kind of the same thing. When I become older, I started hearing from people that that was not good, that there were certain people that thought that copying is terrorism and stuff like that, and I got kind of upset. And there was this, actually one video from the Hollywood people that got me really, really upset about this, that made me interested in kind of the political fight behind this. Can you show the video? Lívia, Lívia primeiro. Vai, Lívia. Let's play. Yeah, let's play. You have to go back. I think you broke the sound. Não deixa ele não fazer produção. You can go, you can talk for now, so. Ele falou que ele gostaria de falar um pouco para vocês de por que e como surgiu o Pirate Bay. Ele falou que ele é velho. Ele tem 36 anos, isso quer dizer que ele ganhou o primeiro computador quando ele tinha 9 anos. Então ele estava muito acostumado com a cultura do copiar. Então ele e os amigos, quando ele queria alguma coisa, ele não baixava, ele ia na casa do amigo e copiava. Então essa cultura fez parte da vida dele. Então ele não entendeu quando essa questão começou a entrar num circuito de terrorismo. Ou seja, ele, quando envelheceu, começaram a falar para ele que copiar era terrorismo. Então ele ficou muito triste, principalmente quando ele assistiu isso aí. Can you play the movie? Jackie and I are on a mission to stop piracy. If this were a movie, we should be on the bad guys ourselves. But this is the real world. We need your help. When you buy pirated movie and music, you support criminals. Now these criminals are counterfeiting other things, like electronics and medicine. Take action. Demand the real thing. Help us stop piracy. That's terminated. It's really, really, really true. They actually believe that if you download, if you pirate something, you will support terrorism. And for me, it was impossible to understand how terrorists could make money off free sharing, because there's no money involved. But that was kind of the start of my political view of piracy. And there was a group in Sweden called the Anti-Piratbyrån, which means the Bureau Against Piracy. And they were working, basically sending out messages to newspapers explaining how much money is lost in the world because of terrorist pirates. So some other people, friends of mine, started a group called Piratbyrån, which means the Bureau for Piracy, as a counter-reaction to that organization. And one of the reasons was that we wanted to copy and remix the name Anti-Piratbyrån and take the anti out of it and make a new original that was better. So we stole their name and made it better and became the original. Everyone thought in the press that they were a movement against us, even though we were the actual movement against them. Então, ele acreditava que o compartilhamento comum não poderia ser considerado um terrorismo. Então, isso foi levando para uma série de situações, eu vou dar uma resumida. Até que eles pegaram um título, que é o título Antipirataria, e eles resolveram transformar esse título Antipiratium e fazer um novo. E aí, eles que estavam contra essa política antipirataria acabaram sendo absorvidos pela própria política e trazido como tal, porque o símbolo que eles criaram foi incorporado por essa própria antipolítica. Então, quem era, viraram o jogo. You speak more with your arms than your words. I like it. I like it. Yeah, I'm impressed. So I joined this group, which was basically started by people that were hackers, artists, philosophers, basically intellectuals, as well as people interested in technology. So it was very diverse, and we started lots of different projects. We did demonstrations of 1st of May, and we went out and said that we need 100 megabits fiber to every home, otherwise we don't have a working welfare system. And we did a lot of funny projects, and one of them was, if you can change slide, was the Pirate Bay, which is the reason why you're all here. And Pirate, you don't have to clap. You want to speak? Eu perdi o comecinho porque eu estava falando oi, Lívia, mas ele estava falando sobre alguns projetos que eles começaram em resposta como exercício, e tinha um projeto sobre banda, sobre acesso à internet, e um desses projetos era o Pirate Bay, e ele estava falando que esse é o motivo que a gente está aqui hoje, mas esse não era o único interesse deles quando eles estavam fazendo esse exercício. You don't want to speak? Okay. Are you going to share? That's good. I like that. So, when we started Pirate Bay, we basically downloaded a software that was already available. We didn't invent anything new. We took something and we just installed it on computers and wanted people to kind of use this new technology, which is called BitTorrent. And I'm not going to go into details why BitTorrent is awesome. It's just much better than it used to be before. When we had the Pirate Bay, the first installation, the site was in Swedish. So everything, like menus, everything was in Swedish. Because we were thinking people in Scandinavia would use the site. Because there was a lot of, I wouldn't say competition, but there was a lot of alternatives to Pirate Bay. And there was very many kids, like there were many kids that were installing the software, trying to make people use their website. And they started getting legal threats from Hollywood and from the music industry, suing them for more money than actually existed in the world sometimes, and decided like if you're not going to close down your website, you're going to be poor. And most kids did, because they were really scared when they got these letters. And for us, we did something different. We decided that we're going to fight these companies, because we knew that Pirate Bay was legal, especially in Sweden. I'll talk a little bit more. And after a few months, there was a Spanish website that got shut down, which was one of our competitors, basically. And all of a sudden, people started using Pirate Bay because they didn't have an alternative. We were basically the only big website that was left using this technology. And the way we noticed was like the top 100 list on Pirate Bay was filling up with Spanish torrents. So it was more Spanish people than Scandinavian people using Pirate Bay, but the site was in Swedish. But there was an exception, which was really funny, which shows a little bit what piracy and this culture can do. And there was the most downloaded thing on Pirate Bay was a Swedish language course, because people wanted to understand Swedish so they could use the site. Ele estava explicando que quando eles começaram o Pirate Bay, eles não estavam fazendo nada novo, que na verdade estavam criando um servidor de torrent, como tinham vários outros sites. Só que com o tempo começou toda essa perseguição legal e começaram a caçar vários desses sites que estavam espalhados pelo mundo. No caso, eles pensaram, tipo... Não, isso está errado, vamos combater isso. Mas tinha toda a história de... processar as Exatamente. Começaram a protestar, a processar as pessoas por mais dinheiro do que existe no mundo. E toda essa casta de bruxas da pirataria. Mas ele também estava falando que o site ele foi feito todo em sueco, com um menu em sueco. E que do nada, quando foram fechando esses outros sites, grande parte dos torrents eram espanhóis e de outros lugares do mundo, e que era pouquíssimo os torrents realmente suecos, e o que era mais baixado era como aprender sueco para as pessoas poderem usar o menu do site. E que isso foi mais um motivo, mais uma razão para eles entenderem como a pirataria e o compartilhamento não tinha muito nação e darem a forma de querer combater esse sistema e ser diferente das outras pessoas que estavam correndo disso e enfrentar isso, no caso. Acho que só tem duas coisas. Uma é que eram crianças. Eram muitos jovens e muitas crianças que estavam criando esses sites de compartilhamento. E eles, né, resolveram fazer diferente, enfrentar. Okay, so we did one more thing. Can you change slide? Thank you. You have never seen one of these. We decided then, when we started getting threats from Hollywood, either we could shut down the website, or we could actually start replying to them and telling these companies that they could fuck themselves. But we decided to do it in a really childish way, because we thought that the thing they were doing was childish. And very aggressive, so we would be aggressive and childish back. So one of the first legal threats we got was from DreamWorks, which is a big Hollywood company, and they complained about some law, some state in the United States that we were breaking. And we were not really, it was not really relevant to us. So we sent a picture of a polar bear. That was our reply. And then basically when they replied and asking what the fuck's this, we told them like, oh yeah, you have a problem with copyright. We have a problem with polar bears trying to eat us. You know, what's worse? Então quando eles começaram a receber ameaças de Hollywood, eles tinham duas opções. Ou eles fechavam, ou eles bolavam uma forma de fazer que mostrasse para eles o quão infantis e ridículos eles estavam sendo. Então quando eles receberam as ameaças, eles falaram na primeira ameaça do DreamWorld. Eles responderam, beleza, vocês têm um problema com direitos autorais, a gente tem um problema com ursos polares querendo comer a gente. Mas que a estratégia de responder infantilmente era meio tipo, eles estão fazendo um gesto infantil, então vamos fazer o gesto mais infantil que a gente consegue para responder essa ameaça. Do you even have a word for polar bear in your language? Also, pular. A gente já pensou em botar na frente dos policiais também. Já visto um tetura, agora eu sei isso. Ok, ok. Never mind. But next slide, please. It's a mic fight. Thank you. So, hello, he's a pirate. He's the president. Every time I go to Brazil, I meet the president, actually. Last time it was Lula, now it's the better one. Ele é o presidente, good. Cara. So, anyhow. Hey, that sounds better. Anyhow, so, these legal threats that we got, we decided that we can't just reply to them. We have to put them on the website so other people understand what we're doing. It became really important for us that we wanted to make fun of these people. So we replied to every single legal threat we got and we published them with our answers on the website. And we did always sort of clever things with them. I'm really proud of that. This is a typical letter we got, which was from a company that owns a lot of fonts that you use in all of your Word programs and so on. And they didn't want us to allow people to download those on the internet. So they sent a contract and they wanted us to pay lots of money in damages and never allow people to download again. So we decided what's a good way to kind of fix this. I think you should talk now. Que a questão principal era deixar bem claro que era pra zoar com a cara da galera, com todas essas empresas que estavam fazendo ameaças a eles. Então, como que você zoa com eles? Aí a próxima estratégia foi publicizar, disponibilizar todas essas cartas e ameaças que eles estavam recebendo. So, we copied all of the letter and then we reversed it so that they had to pay us money and they had to stop sending us letters. And we just copied the whole text and then we kind of altered a little bit. And then, if you change slide, we used all of the things they complained about available for download. Eu sei, ele tá aqui mais rápido que eu. So, that was the thing we did. We always made fun of them in a way that they were like, what the fuck? That was really, really important to us. É, a parada era papum. Copiou, trocou. Então, é pegar as cartas que eles recebiam de ameaça e trocava. Então, tudo que eles estavam sendo ameaçados, culpados, invertia o jogo e dizia para a empresa que era eles que estavam infringindo os direitos pessoais deles e era a própria empresa que tinha que pagar eles. And they never replied because it was too clever. I don't know what the next slide is, but let's go there. Can you change? Yeah, you just saw this, but this is how we worked in the Pirate Bay. If you go back, go back. Okay, so I'll talk a little bit. No, I don't. Trump is a fucking vegetarian lefty pooping ass bastard. He got bought because he's in the Pirate Bay, right? He's giving all the interviews. He's still a bitch. He does it because of ideological pussy in the. I love this guy! He needs to look himself in the ass and take his whole life in his hand. Om han är på riktigt, jag uppfattar det här nummer två. Då blir han den jobbigaste människan på mycket. Och förväntar att han tar en eller två öl. Och minst av allt. Knut Aftonen. So, thank you. Basically, we were three people in the Pirate Bay. We didn't like each other. We still don't like each other. I'm in Rio, they're in prison. I think it's karma. Basicamente, éramos três pessoas no Pirate Bay que a gente não se gostava muito e a gente continua não se gostando. E o que acontece agora é que os dois estão na prisão e eu estou no Rio. Acho que é uma questão de karma. Even though they're in the prison for the wrong thing, they still belong kind of there. But that was kind of not understandable for the people that that didn't like us, because we were doing all of these things and they thought we were super organized and we were doing this for money, or they tried to portray to the media that that was why. And as you might see in the movie, we're talking about how weird it is that these companies are calling us organized and doing organized crime when we maybe did disorganized crime. And it's always been like the idea that we were never organized, it did not work, we didn't like each other, we didn't like working together, and the only thing we could agree on was the Pirate Bay, if you change slide as well. And when the opponents that we had tried finding out basically who we were and what we did and how we were doing it, they sent private investigators after us. So in Sweden we don't have private investigators, basically. So they got their first jobs ever. So they sent three private investigators after us and following three people working on the internet. It's not clever. Então, beleza. Só para complementar a questão da galera que tá na cadeia, ele tá aqui no Rio, é que na verdade a galera tá na cadeia por outras questões, que não a questão que era a questão que eles concordavam em comum, porque eles discordavam de todo o resto. Mas uma coisa que eles concordavam era no Pirate Bay. E aí, de repente, na Suécia, começou a se contratar detetive particular, coisa que nunca tinha acontecido antes. Porque na Suécia... Não, só voltando um pouquinho. Na verdade, que a grande questão foi quando as empresas começaram a processar eles, elas estavam com uma mentalidade como se eles estivessem super organizados, como um crime organizado, pirataria, respondendo como instituição para instituição. E eles eram três caras que discordavam várias coisas e que, na verdade, a única coisa que eles tinham em comum era o Pirate Bay, e era um crime completamente desorganizado e com, enfim, estratégias cotidianas e isso aí começou investigadores particulares a trabalhar. When she speaks, I think I'm at a bidding war at auction, actually. It's like, I just want to put in like 1,000 euros. No, it's okay. Yeah. It's really fast and it's really cool. You should work with that. You should work. Yes, you should do that. It's a good career. Yeah, good. So anyhow, so we got to read what these private investigators had in their notes when there was this court case. And it turned out that for 6 weeks following Frederick, who's an alcoholic, they had so much paperwork about the bars he went to. Like, they was following to bar after bar after bar until 4 a.m. in the morning. And then coming to this random person's house where he slept that night and following. It's just like awful. And then Gottfried, for 6 weeks, they saw him one time because he's a geek. He never goes out. So they saw like three people come in with pizza, three people leave with empty boxes. And I recognized that they were following me because I was going to my home in southern Sweden, which is very close to Denmark. And all of a sudden, outside my home, which is not in the rich area in Malmö, there was a Danish car. There was Danish registration. And it was a really expensive car, which did not fit in the area. And all of a sudden, it was dark in the evening, and all of a sudden there's a flash inside the car. And it just brights the whole day up, you know? I was like, okay, so someone is clearly taking a picture of me. So I walk over to the car, and he just starts driving really fast, like leaving the scene. But I get to write down the name of the number of the car. So I just write it down, and I go to this thing called the internet, and I search who owns the car. And it was a Danish company called Private Investigators Inc. Aí beleza, começou a... É pra deixar bem claro que não existia investigador particular na Suécia até que essa questão começou a surgir. Então você começa a pesquisar, né, investigar a vida de três seres humanos completamente diversos. Enquanto um vai pra boteco todo dia, o outro é um nerd, 10 pessoas entram na casa, 10 pessoas saem da casa, e ele percebeu que estava sendo investigado quando um carro soltou um flash de repente, saiu correndo, mas foi o suficientemente tosco para ele conseguir anotar o número da placa e o carro e descobrir que era uma empresa de investigação particular dinamarquesa. Ela traduziu, mas sem as piadas. Sem as piadas. Não, mas só a final. É que, na verdade, assim, ele estava andando na rua, no canto, aí do nada veio um flash. Aí ele assim, nossa, peraí, que é isso? Aí olhou, tinha um cara tirando uma foto dele, aí ele chegou perto do carro, o carro saiu acelerando desesperado, mas assim, desesperado, não tão desesperado que ele conseguiu anotar o número da placa, chegou em casa e botou no computador. De quem é essa placa? Aí apareceu bem claro lá, tipo, empresa de investigação pessoal do LPDA, sei lá. Ok. So, ele falou, então, boa, isso, the jokes are really important. Tiveram a ideia genial, já falou, todo mundo ouviu? Que tiveram a ideia genial de botar investigador na rua de quem faz crime pela internet. I'm sorry. So, We can probably stay here all night because I have a lot of jokes. But this tactic, like trying to find out who we were, what we're doing, finding like private investigators, they didn't really work. So these guys tried with PR. They tried going to the newspapers, telling that we were criminals, terrorists, and everything. And one of my favorite things is like, when they called us pirates, we tried like making piracy cool. And people are wearing hats because of that, which is proof that we were really good at that. And one thing that was my favorite thing that people don't really know that much about is in the next slide. You want to talk before the slide? No, this is not the slide. But this is, yes. We can talk about this slide. Okay, let's talk about this first. So, after they sent private investigators after us, there was a big raid in Sweden. And razzia. So basically the US the White House in the United States had a visit from Hollywood. Hollywood was really, really upset about these people in Scandinavia not just deciding to follow their words. So they decided that the White House had to threaten Sweden. And if Sweden didn't close down the Pirate Bay, which was legal in Sweden, they would stop trade. There would be no trade between the US and Sweden. There would be no Volvos, no ABBA CDs, nothing like that would be sold. And Sweden, a country of 10 million people, are really scared at this moment. How are you going to translate ABBA? Yeah. So the Swedish Minister of Justice, he went back to Sweden and ordered a big raid. And after 3 days, after they stole all of our computers and lots of other computers, and after 3 days, we opened the site again. It was really important for us to not be shut down, and it only took 3 days. It would have been 2 days if we didn't celebrate how much PR we got, because it was really big in all of the world. And there was a big demonstration outside of the government building in Stockholm. And it's so funny that none of you actually understand Swedish, probably. But the funny thing is, like, people protested in ways that we didn't really expect. This is from some people that are just random people that we didn't know. They came with a banner that says, "Give us back the servers or we're gonna take your fax machine." Me devolvam os servidores, senão a gente vai tomar suas máquinas de fax. Fax? Sim. Fax! Fax, fax. Fax mesmo é antes? Fax. Ele falou que no meio do processo começaram a chamar eles de pirata, e aí começaram umas chamadas por pirata. E aí as pessoas começaram a usar chapéu de pirata, sair na rua. Começou toda uma comoção que levou, e aí teve essa comoção, manifestação, riot. Né? Hollywood estava puto, puto com a situação toda, então manda uma carta pra casa, né? Toda a Casa Branca interferindo com questões de política internacional, dizendo, ó, vai acabar a troca entre países e comércio. Vamos fechar a parada se não fechar os piratas. E aí vai acabar a troca de Volvo, de ABBA, não vai ter mais CD da ABBA, ABBA, né, que chama ela? Não sei, eu não fui muito nessa cultura da ABBA. ABBA? É ABBA, o nome de uma banda. Não, ABBA, eu não peguei essa onda ABBA. Que gente. Mentira, Lívia. Nem dirigi Volvo também. Acabou a troca e tal, não sei o quê. E aí teve essa mega comoção, não, na Suécia é legal, a gente pode fazer isso, mas aí acabou fechando. Aí teve a parada dos 3 dias que eu não peguei muito bem. Porque eles ficaram 3 dias fechados, mas eles ficaram impressionados com a quantidade de mídia que só em 3 dias eles conseguiram no mundo inteiro. E a faixa? Fechou por 3 dias. E a faixa que disse que poderíamos não nos devolverem os servidores. Enquanto não nos devolverem os servidores, roubaremos a sua máquina de fax. É o que está escrito em surreal na faixa. Ela falou, meu amor, no começo. I don't understand anything. I love this. So, let's see this. No, definitely not that. Go back. Yeah. No, back. Back. Apple is a shit. No, the computer is good. Apple is a shit. Let it roll. Just press space. You are a famous, use Mac. Space. When in past, use Linux. Be quiet. Faço bullying mesmo. Om idén hos vanliga ungdomar om att upphovsrätt skulle vara fel, det tror jag är en myt, och den har liksom den här kopinist-sekten varit väldigt duktiga på att marknadsföra. Okay, so it's funny. So this woman, she works for Hollywood in Europe. She's the representative for Hollywood in Europe. And she was calling us a cult. She was saying like we were a cult that liked copying. And for us, it was really funny. Because basically, she has two employers. It's Hollywood, and she's also the European representative of the Church of Scientology. Uh-oh! Yeah. So we had this thing. We made piracy cool. So I was thinking, maybe we can make this thing cool. That's maybe we could be a cult. Maybe that's cool. So I found out that in Sweden, there was basically a split between the church and the government in year 2000 something. And Sweden decided to have a really liberal law when it comes to what kind of religion they want to be. So you can play the next slide. Information is free and it this wants is wild. Some people to worship technology, but now it's being recognized as a religion. Yes, in Sweden, a church whose central tenet is the right to file share has been formally recognized by the Swedish government. It's called the Church of Copy-Meism, Copy-Meism or Copy-Mism. Okay, and it claims that copy acting, sharing information through copying, is akin to a religious service. Yeah, do you want to translate this? É, ele estava falando que uma mulher que trabalhava para Hollywood estava atacando eles de serem um culto. E eles começaram a pensar sobre isso, falando: pô, se a gente não fez a pirataria ficar legal, porque talvez a pirataria não pode ser um culto não pode ser legal. E pelo ano 2000 e alguma coisa, teve alguma questão política com religião que a Suécia ficou super liberal. É, com a questão de que religião você quer ser. Então, eles conseguiram criar a religião do copismo, e aí tinha todas as suas questões, como você deve copiar o copismo, e isso estava sendo noticiado. A grande piada é que a mulher que estava chamando eles de culto trabalhava para a indústria de filme americana e também para a igreja de cientologia. So, it's a universal dos ricos. É uma universal para ricos. So, what I found out when researching the Swedish law is that it's very easy to start a church, obviously. It was like 50 euros in price, so 50, 60 dollars in cost to actually start the church. And one thing which was really interesting was that all of these laws about monitoring the internet, surveillance of the internet, had one exception. You were not allowed to monitor or store communication where you were confessing something to a priest. So you would go to prison by doing that. Compared to file sharing, that's a really, really bad thing. Because you would only get fined for file sharing, but you would go to prison to see if people file shared. Was kind of the idea. Because we decided that everyone who's a member of the church was using file sharing as a confession. So instead of peer to peer, we considered everyone being a priest, and they did priest to priest communication. Muito foda! É um pouco difícil de traduzir esse conceito, mas ele está falando que dentro da igreja, se eles estavam trocando, liberando uma informação como confissão. Não pode. Um conceito de segredo confessional. Você tem direito confessional. Você tem um direito de segredo confessional quando você está se confessando para o padre. E eles estavam usando esse mecanismo e estavam pensando: então vamos confessar entre dois padres. Que aí todo mundo tem o direito confessional. Priest to priest. É uma piada entre dois padres, podem se confessar entre eles e eles têm imunidade legal, ou peer to peer entre pessoas. Everything is hard to translate. I think we're gonna skip some slides, because these are boring. Next one. Next one. Next one. Yeah. Next one. So, we can keep it here. This is the internet 8 years ago. These are the big sites of the internet 8 years ago. Do you remember these sites? Not a lot of them. Basically, the problem we have today is centralization of the internet. So I want to be a little bit more serious for a while. So what has happened with the internet is that instead of we have all of these companies that are doing their thing, we only have like Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, and some others that are taking over the internet. And Pirate Bay has become part of that, which is one of the reasons I don't like it. Pirate Bay is basically the only file sharing service that people still use. So that's why I decided I don't want to be part of Pirate Bay anymore. So I quit Pirate Bay a few years ago. Eu acho que aqui ele tá falando da questão do domínio, né? Não. Esse aqui ele tava mostrando um mapa de como era a internet há 8 anos atrás. É, Facebook tava que chegando. Ele já acha centralizado de alguma forma. E ele fala que hoje, se você pegar, vai estar tipo praticamente só o Facebook, o Microsoft, o Google, a Yahoo. E o Pirate Bay é um deles. Ele tá nesse mapa porque ele só virou a última ferramenta funcional de torrent que está de como uma grande, e por isso ele não gosta mais do Pirate Bay e por isso que ele saiu hoje. Next slide. Ah, skip this. Thank you, man. So, you have heard of 3D printers? Yeah. Yeah, and this is something which I see in kind of the same thing as a problem with centralization. So, if we centralize all of the information we have to companies like Facebook, we're gonna have a problem when we have really cool printers, because we have 3D printers today that can print simple stuff like toys, maybe forks and spoons and stuff like that. I have a friend who's really obsessed with IKEA. I have a lot of friends that are obsessed with IKEA. But this guy, he downloads IKEA stuff illegally off the internet that he prints. So like forks and knives and stuff like that, because he wants to be a pirate in every sense of the word. So he's really into this, but the problem is that by centralizing our spreading of information, we're also centralizing our possibilities to spread the things we really want. And next slide. In 20 years, we're gonna download other things. We're gonna download stuff like meat. So I'm really worried, and I think we should start talking already now about, you know, the future of technology, the future of information, and who controls the infrastructure. And that's why, basically why I came to Brazil, is also because I want to talk about stuff like encryption, centralization, and talk to you guys about what you're doing different and what you can do different. Ele estava mostrando antes a imagem de uma impressora 3D e brincou que um amigo dele é viciado na IKEA, e que é uma loja de móveis europeia, e que ele estava baixando pirata todos os talheres, móveis, imprimindo, e ele estava convidando a gente numa reflexão de que cada vez mais a gente vai ter um acesso a uma impressora 3D, mas esse dado, ele é controlado por quem, ele está passando por que canais, uma vez que hoje em dia a internet é centralizada no Facebook, no Google, e como eles detêm talvez o controle disso ou não, e como o futuro vai ser, eventualmente você vai poder imprimir um bife daqui a 20 anos, segundo a previsão dele, e quem vai controlar a informação que pode gerar esse bife ou não na sua impressora. E ele está aqui muito também, porque que ele fala que veio para o Brasil, é porque ele quer conversar mais sobre isso, e mais sobre o que, que pessoas que trabalham com tecnologia ou coisas para criptografia estão pensando diferente de fora, que está um pouco, não sei, diferente de fora, é isso. Also, I'm vegan, so I would not download this. That's another thing. You can skip this. Next one. Skip. Next one, this is boring. Okay, so I think that we should talk a little bit about like different ways that we can do things. I am basically a technology activist, and I don't know if there's more of you here. We have Holmes from Fight for the Futures living in Rio, is looking for people like that. But I think we should like look at technology as more than just technology. We need to organize how to make sure that we have the control over the technology in the future. And I'm not always good in what I do. Like sometimes I really suck, but I really try to do stuff. And I think that's really important. Like you should try, you should put yourself out there and do stuff, even though it might end in catastrophe. And last year, as an example, don't change slide yet. Go back, go back, go back, go back. Because I'm gonna be embarrassed. No, it's your fault. It's your fault. Okay. So I decided like last year I'm gonna run for a political office. I don't like politics, but people in politics suck. So I wanted like, okay, I'm gonna mess with them. Because that's what I do. I try different stuff. And because they were passing many laws in the European Union and they were not talking about file sharing or data centralization and control and monitoring and all of these things, which even though these Edward Snowden revelations came out, there was not a lot of discussions in the European Union. So I wanted people to know about that and decided to run for office for the European Union for my home country of Finland. And I wanted to like copy what other people did, but the good things, and cut out the bad things. So you've seen these political videos where they talk shit about everyone else. All of politicians, they just say, the other guys suck and I'm so good and blah, blah, blah. These are the things I'm gonna give you. I did not do that. I think you can talk and then we see the video. Ele estava falando como ele é ruim em algumas coisas, mas que ele não se importa, que na verdade para ele é se jogar e fazer e tentar experimentar o que, que ele pode ser capaz de fazer e não se preocupar com o resto. E que apesar de ele não gostar de política, ele se candidatou. E ele se candidatou por um motivo meio, posso me candidatar. E ele estava falando de como várias leis foram passadas e a privacidade não era uma pauta forte nos congressos europeus, toda a internet, criptografia, e que alguns trabalhos bons foram feitos, mas eles incluíram partes muito ruins para algum interesse, motivo, e que ele acha que como candidato ele pode ser uma pedra no sapato de alguém, que é o que ele faz hoje em dia, ele é uma pedra no sapato e tenta simplesmente fazer o que ele acha que ele pode fazer e é isso. So, não teve a parada da publicidade política, né, de ter sempre alguém falando mal do outro no meio da política, então ele tentou fazer diferente. So I decided I want to do this and to make other people talk about these issues. It was not important for me to get elected, but I wanted to do this video. And this is the most viewed European Union campaign election video ever. I made it in like 5 minutes. It's really awful. I'm gonna be very embarrassed when I show you. But the result was every newspaper in Finland had a big story about me the day before the election. Every single one, talking about my politics. Do you want to translate before? Vergonha, mas que ele fez o vídeo em 5 minutos e foi o vídeo mais assistido. Não, ele falou que ele resolveu fazer esse vídeo. Um vídeo da campanha política dele e que foi uma coisa simples, mas foi o vídeo mais assistido de todas as histórias das campanhas políticas. E que no dia seguinte desse vídeo sair, todos os jornais de vários lugares estavam com isso em pauta e ele faz isso, na verdade, para as pessoas discutirem mais e conversarem mais sobre esse assunto. So, I did not get elected, but I got a lot of people to talk about my topics. But the video will explain why I did not get elected. So you want to play it? A lot of people are crying, me the most. So, basically the message is, you can make a fool out of yourself just as long as you get something good in the end, and I think I got that. Yeah. So, that was my last slide, and I want to like rather discuss things now. If you have questions, if you want to talk about something, and I want Holmes to come up here, my friend from Rio, that also is an American citizen from the North, Central North America, not Brazil. But he speaks Portuguese as well. I have a question. You can explain who you are. Okay. Olha, boa noite. Meu nome é Holmes. Eu sou um dos fundadores de uma organização que se chama Fight for the Future. E somos mais conhecidos para fazer ativismo contra uma política na internet que ataca a liberdade da expressão e contra as invasões da privacidade do tipo que faz regularmente o nosso NSA. E somos mais conhecidos por derrotar a Lei SOPA, que foi uma tentativa nos Estados Unidos de bloquear sites por pedacinhos de coisas copiadas, ou de coisas que foram violações de direito autoral, mas que teria bloqueado sites como Tumblr, como YouTube, como vários sites na internet. Eu estou aqui agora morando porque a minha parceira é artista, e eu estou em busca de outros ativistas que trabalham com essas coisas. Então, se você queria trabalhar com essas coisas, eu queria conversar contigo. Mas eu vou ajudar com umas respostas em facilitar essa decisão, essa conversa. Quero mais. Mas, perguntas. Tem uma pergunta aqui. Provavelmente o melhor, ao invés de passar o microfone, é gritar mesmo, assim que falo com todo. Testa de novo, Bruno. Boa noite, meu nome agora é Celeste. Alô. Posso fazer pergunta? Pode, é só o microfone, a gente está tentando fazer voltar a funcionar. Repete as perguntas, chato. Não, tem problema. Então vai. Posso? Eu trabalho com internet desde 1996. Eu trabalhei no núcleo de pesquisa, que começou a colocar livros que estavam com direito autoral liberado na internet antes da Biblioteca Nacional do Brasil, tá? E eu queria saber a opinião dele sobre a neutralidade da internet que está sendo discutida no Brasil e que foi aprovada em fevereiro nos Estados Unidos. Quais são os termos que ele acharia interessante colocar sobre a replicação e, na realidade, os termos de copyright, né? Por exemplo, eu sou uma autora, eu quero sobreviver do que eu escrevo. Como eu farei se eu publicar uma coisa na internet? Tem muitas pessoas que vêm me perguntar isso. Eu vou participar de uma coletânea daqui a pouco de autores que estão sempre perguntando sobre isso. Na realidade, a ideologia é maravilhosa, mas nós estamos num país desenvolvido, mas eu tenho que pagar as minhas contas, mesmo sendo escritora. Como eu vou pagar isso, sobrevivendo só de escrever de internet? Você vai ter que trabalhar com outra coisa. Tá? Não. Vai. Tá, não, eu tô falando, perguntando isso pra ele, beleza? Eu sei como é que é. A internet acabou, né? Com muitas profissões, vai acabar com muitas. O que eu tô falando é o seguinte, como não acabou, né? Ampliou o novo copyright vai lidar com o pagamento dos direitos autorais que se tentou cercear, mas não se conseguiu. É isso, obrigada. Ouviu o que ela falou? Sim! Ela quer saber como é que o artista vai ganhar grana se ele botar a parada na internet. Não, peraí! Volta! Ela quer saber, Lívia! Lívia! Ela quer saber da neutralidade da rede, qual a opinião dele? Obrigada, seu lindo! Ela quer saber a opinião dele sobre neutralidade de rede. Ela quer saber a opinião dele sobre neutralidade de rede. E também... neutralidade de rede. E também como ela vai sobre dizer? Direito autoral, sobre recebimento de sobre direitos autorais. Isso, obrigado. Então, ele tem um flipper, que é a resposta da sua resposta é o flipper. So we're now tag teaming this as a wrestling thing. I'll take the copyright question. I think that copyright is not working. The problem is, basically, that people are fighting for copyright or against copyright, so we don't have development in how to share money. And we need to find alternate ways of putting money into the cultural industry. Yeah. I tried that. I have a company I started a few years ago that has a way of sharing money. It was in the movie that was played before, which is working for quite a lot of people. The problem is that we can't put that system or other systems on the internet because everyone is locked to Facebook or Apple that wants a share of the money. So, and they're blocking everything that's external that has to do with money. So I think that in order to make sure that people make money on the internet, that in the cultural industry, we need to focus on things like different state government grants in some countries where that works. It might not work in this country. In Europe, in most countries, that works quite well because it's not censored or controlled. But I think every country has their own solutions. But there is no innovation in this. So we made it super easy to share files and information. But the thing that's really hard to share is money. But people really want to. But then again, if you look into the music industry, there is more money in the music industry than ever before. It's just shared in the wrong way. So it's not that people don't want to pay. It's not that people don't want to help out. It's just that the ways of doing it is not there. And it's because we have people that are trying to block that. So we need to get rid of those. The neutrality of internet, please. O Holmes vai falar sobre isso. Eu acho que ele trabalha com ele, mas... Beleza, não. Dá pra dizer. A questão é a favor ou contra, né, dos direitos autorais. Enquanto as pessoas estão muito lutando ou a favor ou contra os direitos autorais, talvez elas estejam perdendo um pouco de tempo em reinventar as formas de se estimular a indústria cultural. Eu acho que ele primeiro ele estava respondendo um pouco mais claro, que é o seguinte, a opinião dele é que assim, o copyright não funciona. Ele não funciona ele não é hoje, trabalho. É uma coisa que não... Ele, não... ele falou que ele não é trabalho, que o copyright não é trabalho. É, não é trabalho. Isso, ele e que, é, na verdade, assim, existe muito dinheiro na indústria, existe muita que gente consumindo, mas que os modelos que estão hoje, você tem gente lutando contra e lutando a favor. Mas que para ele esse não é o ponto. O ponto é como é que a gente reinventa esses sistemas... que não é o que existe, não é o que está a coisa, mas que reinventa essa forma de se dividir dinheiro no mundo. É, que a forma que estão lutando contra a favor é uma forma de dividir dinheiro no mundo que ele discorda. E é, de compartilhar dinheiro no mundo. Qual forma? E é isso. Qual forma que ele discorda? A forma que ele acha que copyright não é a forma certa de compartilhar o dinheiro no mundo. Qual seria? Ele está falando que ele tem uma empresa que ele abriu para artistas e para uma forma diferente de dividir dinheiro, que está funcionando aos poucos para um grupo pequeno de pessoas no contexto do país dele, mas que ele acha que é uma reflexão de que isso vai acontecer de formas diferentes em vários lugares e que esse já não é mais o ponto principal dele. E eu posso ajudar com essa resposta à questão de neutralidade de rede. O nosso grupo Fight for the Future foi um dos grupos envolvidos nessa vitória que tivemos nos Estados Unidos. Explica antes o que é a neutralidade de rede para as pessoas que não sabem. Sobre a neutralidade de rede. A questão de neutralidade de rede é muito simples. É quanto os provedores de internet banda larga ou internet móvel podem interferir com o conteúdo que passa através das suas redes. Tipo, o problema que neutralidade de rede tenta evitar é o problema de um provedor muito poderoso como o Vivo, como o Claro, como o Net aqui, decidir tratar um site diferente de outro site, privilegiar os sites de companhias grandes ou de companhias com as quais eles têm um relacionamento específico de dinheiro, sei lá, sobre tipo outros sites, por exemplo, sites de ativistas, sites da galera, sites que de empresas pequenas, por exemplo. É esse problema que a neutralidade de rede tenta evitar em colocar proibições sobre como provedores grandes podem fazer acordos próprios específicos com companhias poderosas. Então, o que ganhamos foi uma proibição dessa, tipo, uma proibição que fazia com que as companhias de banda larga, fixo e móvel nos Estados Unidos não podiam interferir desse jeito. O que a parte que a gente... E no Brasil, o Marco Civil da Internet tem a mesma intenção Eu posso errar nisso, porque eu não sou esperto no contexto aqui, mas eu acho que a parte de Maxfield que trata com neutralidade de rede passou e só fica a implementação dessa parte e precisa, tipo, um esforço para fazer com que a implementação seja boa. Uma questão muito importante que não foi resolvida com a nossa vitória na neutralidade de rede lá, e que também é uma questão aberta aqui, é uma questão de uma coisa que se chama zero rating, ou ideia dos provedores oferecer um serviço de graça, concordando com uma companhia como Facebook, como Twitter, por exemplo, em que tipo, você pode acessar qualquer coisa no Facebook com seu telefone sem limite, mas se você quer visitar o site da galera, você tem que pagar a banda e tem que, tipo, vai entrar na franquia, no boleto. Aí isso é um problema. A gente não resolveu isso no nosso acordo, mas a política deixou a porta aberta da gente reclamar e fechar essa porta. E vão entrar várias reclamações sobre acordos e ouvirem lá. E aqui, já Facebook e Dilma já fizeram um tipo de aparência pública sobre essa questão de zero rating como uma coisa que se chama Facebook.org. A ideia de privilegiar Facebook em cima de outros serviços, sejam locais ou sejam independentes, aqui com provedores grandes de internet. E tem ali uma galera aqui que agiu já contra essa proposta, mas vocês vão precisar trabalhar nisso. Mas é pelo Ministério da Justiça. Eu queria falar sobre as questões dos territórios e, bom, vocês trabalham com espaços que são virtuais e como exemplo que sua aventura mostrou, a lei que estava protegendo Hollywood nos Estados Unidos não existia na Suécia. Ela chegou na Suécia, seus colegas decidiram fugir para a Ásia, você decidiu ficar no seu território, na sua base, no seu espaço real. Como é que é esse debate sobre esse domínio, esse território que não existe, onde tem uma cultura, tem uma identidade, e se essa problemática aí. This is lost in translation. Wait. I have one person speaking in Korean. Já tô hackeando a rua porque queriam fazer lá dentro. Eu vou ter que falar. E aí, se você tem uma questão de identidade, você faz de você ficar em casa pra lutar com você. Well, I think that we are going towards having one territory. We are going towards a very centralized, globalized world. And that has good things and that has bad things. But we had a really good thing in Sweden because we were able to say no, but it didn't help us when the government were scared of the US. So maybe a country like Brazil, you have enough people, you have enough, you can stand on your own legs, you're not as dependent. That would work better for ignoring the United States. And now everyone is shaking their heads. It would work better, I'm not saying it would work. But I don't really understand the question, to be honest. It's way over my head, maybe, or maybe lost in translation. But definitely there is, yeah, I know. There is definitely a difference in different countries, but yeah, I think that's good, diversity. Are you broken? And you're just shaking your head. Yeah, you're nodding, okay. Boring answer, sorry. Se a galera lá de trás quiser falar também, eu acho que pode chegando. Avisa que tem uma consulta pública do governo sobre o marco civil da internet, gata. Obrigada. You're talking about the centralization of internet, that is a very important issue, in fact, and it's growing, it's become more and more powerful. And what do you think is to be a realist initiative or a way or a strategy to fight that? How can you do that today? Eu perguntei que, porque ele falou da questão da centralização na internet, que é uma coisa muito importante de fato, e quais as estratégias que ele propõe para lutar contra isso, to fight against it. So, okay, there is not a strategy, there is all of them. We need to do all of the things we can to stop things fucking over the internet. And it's not only the internet, because what we need to understand is that all of the things that we're using for communication, they're going to be on top of the internet. So internet is not just an infrastructure, it's the infrastructure. And we're going towards things like, that I talked about, like meat printers. That's actually a real thing. And that will mean that the people controlling our infrastructure will control things like our food. When you block a domain name from being accessible in certain countries, that also means you're going to block addresses and GPS maps to be blocked because of the same reasons. So you might not be able to go to a market with your car because it's taken out from the map, because someone don't like what's going on there. So in order to fight that, we need people that, first of all, make sure that there is a community surrounding these issues, that the public understands that, you know, they don't want it. We need to communicate quite a lot. We need to make technology that will show a better path. Because one thing we've been really bad at when it comes to internet activism, at least in Europe, is that we're really good at saying no and saying we don't want this thing. We're really negative. Instead of saying showing what we want, we need to have a positive argument, which will kind of spin people's head around and say like, okay, yeah, they have a better alternative, it sounds much more fun, it sounds much nicer, instead of going out and saying, stop this, stop this, stop this. And a very good example is that in Finland, we made it a human right to have access to the internet. That also meant that we had to define what the internet meant. And so when you're talking about net neutrality issues, and I know that WhatsApp and other services are like, they're for free even though your data is gone in your 3G accounts or whatever. That would not be able to happen in Finland. We didn't want to go, we didn't have to go and fight that to stop because we had already defined what the internet was. We already made it a human right. So we don't have to stop surveillance. We don't have to do all of these things because we had a positive change that helped us with that. And I think that's an inspiration. So there's a lot of tactics that we can use, and I think we need to use so many of them that we can just imagine all of them. We need to use all of them. Antes ele estava respondendo a outra questão do território, da identidade do território, pensar na gente no todo como um território único que precisa se comunicar. Precisa se comunicar mais. E aí ele estava falando que a questão da internet não é a questão da internet enquanto uma infraestrutura, mas enquanto a infraestrutura. E aí ele passa para a questão do ativismo na internet e faz um paralelo de como funcionou lá e aqui. E ele estava explicando um pouco como a centralização ela é ruim, que no caminho que a gente está de desenvolvimento tecnológico, a gente concentra um poder nesses serviços que disponibilizam uma informação. When you use Apple, you centralize, viu? E que amanhã a gente pode de repente ir no mercado e ter alguma coisa que a Google discorda que o mercado está fazendo, que ela vai simplesmente apagar do mapa e que a gente deveria estar atento a todas essas mudanças do mundo. E que ele falou que a Europa teve uma má experiência falando não. Que muitas vezes a Europa as pessoas chegavam com alguma coisa e falavam não. E hoje ele já tem uma visão diferente, que ele acha que a gente tem que... Ah, você está querendo uma inovação? O que você está querendo? Vamos pensar junto. E que em alguns lugares eles conseguiram, em vez de barrar uma inovação, barrar uma forma de acontecimento, eles conseguiram juntar e agregar uma solução que funcionasse para todo mundo e que fosse já mais avançada. E ele deu um exemplo dos direitos humanos da Finlândia, que eu perdi um pouquinho exatamente como foi desenvolvido. que lá eles não precisavam... É, não, eles falaram que a questão dos direitos humanos... Fazia parte dos direitos humanos você ter acesso à internet. Isso faz com que a gente repense o que é a internet, já que você tem acesso a ela. Então a internet se torna outra coisa. Eu fiquei puto agora com ele, porque ele me deu alguém que ele usa Mac, porque o Linux não funciona nada. Queria responder um pouco sobre táticas também. Quem monopoliza e centraliza as coisas são as pessoas que dão uso às coisas. Que a coisa principal é de desconfiar do que é grande. Eu não digo grande do tipo, muitos usuários, mas grande do tipo times enormes, equipes enormes, uma companhia com mais de 10 mil pessoas. Aí é para desconfiar daqueles serviços que tem mais do que 100, 300 pessoas trabalhando no serviço, desconfia. Não significa que não pode usar. Se conveniente para você, se você está correndo numa manifestação e você está correndo da polícia e você tem uma mapa de Gmail ou de Google para mostrar você o caminho para sair daquela parada, usa. Não fica na cadeia. Tipo, se você precisa de alguma coisa, eu acho que é para usar, mas desconfia do que é grande. E isso, cada pessoa isso. Envolvida tem um poder de escolher produtos, de escolher serviços. Quem trabalha com a tecnologia tem o poder de escolher o que é com que aquela pessoa trabalha, o que é que você faz. Por favor, se você trabalha com tecnologia, trabalha com serviços que descentraliza a internet e que dá poder para as pessoas, ao invés de centralizar poder. Mas também eu acho que o papel de ativismo é muito forte também, que qualquer pessoa que tem uma voz, que tem algo para dizer, seja programador ou não, seja usuário de tecnologia ou não, pode também dizer o que quer da lei, pode dizer o que você quer do comportamento das companhias grandes. E com isso, você pode muitas vezes atingir as suas metas. Tipo, é muito fácil com uma campanha grande, a gente já fez isso, campanhas grandes com o alvo de uma companhia grande, de mudar o comportamento deles. É muito fácil quando você consegue reunir muitas pessoas parar uma legislação. É muito mais fácil conseguir uma política pública positiva e afirmativa, mas a gente já conseguiu isso nos Estados Unidos também nessa última época, nesse outono, com neutralidade de rede. E não dá para fazer. Então, eu acho que é essa sensibilidade de desconfiança do grande, escolha de serviços e produtos, mas também ativismo, que juntando as pessoas com vozes fortes, você pode fazer muito sobre qualquer questão do futuro da internet. Falou que o Linux não funciona nada e que no Mac funciona quando tem duas coisas. Ué, todo mundo usa Apple? O que, que a Apple é? Um grande monopólio centralizador, não? Todo mundo usa o Facebook? O Facebook é um grande monopólio centralizador porque tem 1,23 bilhão de usuários. Eu queria perguntar sobre o Tor. Entende agora? 1,23 bilhão de usuários. Sim, o Tor. Tor. Então, não, Tor. Mas aí... E se realmente ainda é anônimo, ou se apresenta alguma solução para Para mim, eu acho o Linux melhor porque eu vou ter que aprender para fazer. E eu aprendendo para fazer, eu tenho autonomia. Eu atrapalho mesmo. Isso é bom porque Peter subiu e isso é uma pergunta ao qual eu posso realmente responder, eu acho. Então, com qualquer coisa, quando você está pensando em privacidade ou na anonimato na internet, é muito bom pensar quem é que está atrás de mim e o que é que tenho para perder se eles conseguem me pegar. Então, essa ideia do atacante, da ameaça, é muito importante. E essa ideia também de o que você tem para perder é também muito importante. E ele perguntou sobre uma ferramenta específica que se chama Tor, que você pode usar para proteger a sua identidade quando você está navegando o web. Isso você pode usar para várias coisas, de ser anonimato, seja buscar coisas na internet sem companhias grandes interferir com a sua privacidade, mas também pode ser para ter uma identidade, tipo uma conta, um blog que você fala sobre certas coisas que o Estado... em que você teme que o Estado vai saber quem é que falou isso, ou o seu emprego vai temer que vai ir atrás de você para ter falado isso, você pode usar Tor por isso. Mas ele está perguntando se é confiável essa ferramenta ou não. Para proteger o anonimato e a sua privacidade. E a questão sempre é quem é que está ameaçando você e o que é que você tem para perder. Se você tem pouco para perder, a resposta é sim. Ela protege, ela vai dar muita proteção. E se alguma coisa acontece, se você erra no uso dessa ferramenta, ou se a ferramenta quebra e expõe a sua identidade para a internet, nada vai acontecer. Tipo, o seu risco não é muito grande. Mas se o risco é muito grande, se envolve cadeia para você ou para os seus amigos, cara, aí você tem que pensar muito, porque você tem que usar a ferramenta da forma certa. Você só tem que errar uma vez para quem que está atrás de você pegar você. E você pode fazer a coisa certa 100 vezes, só errar uma vez e já acabou. Então, isso é importante. A outra coisa é que tiveram, em relação ao governo norte-americano, que as pessoas pensam sempre sobre... O NSA pode quebrar o anonimato que oferece aqui, Tor. Sorri pra NSA aqui, ó. Eles já atacaram o Tor, mas foi através do navegador Firefox, que é software livre, que eles acharam uns bugs dentro desse Firefox e usaram os bugs dentro de Firefox para atacar os usuários de Tor. E através disso eles conseguiram fechar vários sites de Tor, inclusive uns sites que fizeram uma mercadoria online de drogas mundiais, assim. Eles conseguiram mandar, então, pessoas foram para a prisão justamente porque o Tor não funcionou nesse momento. Mas isso dependia de uma falha. Mas a coisa era, tipo, eles só tinham que esperar até uma falha seja... tipo, encontrada, aí eles poderiam desfrutar, aproveitar dessa falha no buscador Firefox para pegar as pessoas que estavam usando. Então, funciona, mas nem sempre. Mas uma coisa que é notável nos leaks de Snowden é que tem todos, tipo, o NSA tem muitos slides, os leaks de Snowden era só PowerPoint, só, tipo, apresentações deles, toscos até, e eles falam, tipo, muitas vezes eles falam sobre a segurança de uma ferramenta e eles fazem, tipo, risadas e piadas sobre quanto é fácil quebrar a segurança daquela ferramenta. Mas chegando a duas ferramentas, o Tor e o Tails, que é um sistema de operação que existe no CD, que é feito para a privacidade, até o NSA fala, puxa, isso é difícil. Tipo, o NSA ficou com problema de atacar esses sistemas. Então isso é notável entre esse contexto. Mas se você tem muito para perder e você não entende 100% esses sistemas, é muito bom não colocar as coisas na internet, porque não, você só tem que errar uma vez. E aí você e os seus amigos podem sofrer. Aí sim, porra, eu dei uma batida aqui, aí deu aquele o efeito glitch, foi mal. Can I start? Yeah. Hi Peter. Cuidado com essa garrafa aqui, pelo amor de Deus. Não, prefiro falar inglês porque... Você vai derramar aqui. Melhor, não, não vou. Então cuidado, pelo amor de Deus. Beleza, aí melhorou. Relaxa. Depois eu falo em português, beleza? Fone aqui. My name is Rafael Diniz. I'm a free radio activist, and I'm also a member of Saravá, which is a tech collective here of Brazil. We already have 2 times our server sized here, just like you at Pirate Bay. And because of indie media one time, and because of our free radio the second time, because we hosted some European indie media sites, so they came to us. Well, the point is about internet, right? Internet, in some ways, is already fucked up. And we were developing here some projects related to open free spectrum, free as in freedom, to really start creating some other networks in order to just not use internet. You can say a lot of things about internet, for example, in a war. The companies will be forced to shut down internet and you will be left alone without the so-called universal media, which is, we know, is administered by some companies. The DNS servers are located in first world countries and so on. And related to this, I'd like to think and ask about you how we can evolve in this topic about creating new networks, not only the internet, but free networks which can be created by the people, not only depending on companies, big companies, to lay the fiber optics and maybe using the radio spectrum. I think the key issue is the radio spectrum, the radio wave spectrum, right? Because we can use TV channels, broadcast digital TV channels to broadcast 32 megabits to the antenna of a small PC dongle or shortwave digital radio broadcast where we can reach thousands of kilometers transmitting 48 kilobits per second using a 10 kilohertz shortwave channel. Well, how can we start do this in a more coordinated way to create a big free network? We already know how to develop servers, right? Yeah. And I think the next step is the infrastructure, the network infrastructure. How can you think about this? Bom, meu nome é Rafael, alguns conhecem como Juba, eu sou da Rádio Muda, de Campinas, que é uma rádio livre que existe há 30 anos. Eu sou também do Saravá, que é um coletivo que a gente tem aqui no Brasil, que a gente hospeda, prover serviços de internet, né? Tipo, hospedagem de sites, lista de e-mail, serviço de IRC, serviço de comunicação segura, né? E a gente já teve o nosso servidor duas vezes levado, né? Uma vez foi por causa de um problema de um site do CMI, do Centro de Mídia Independente, de um site da Holanda. Daí eles ligaram para a Embaixada Brasileira, ligaram para a Unicamp, levaram o nosso servidor sem nem deixar um recibo. E nosso servidor está até hoje apreendido, que os discos estavam todos cifrados. Aí tem lá na Polícia Federal PCC, pornografia, PCC, pornografia, os nossos lá. Caralho! Daí levaram de novo o nosso servidor em 2013. E a pergunta... Ó, estão me acelerando, hein? Então... a pergunta é sobre a grande questão, né? É a internet a questão ou a questão de nós termos, de fato, uma rede autogerida que não seja a internet? Que a internet, como sabemos, é uma rede que é gerida por poucas organizações fechadas que gerem tanto a questão do gerenciamento de nomes, do DNS, dos servidores que estão centralizados nos países do primeiro mundo. Sim. Ou seja, a internet não é nossa. E aí a questão é do espectro, né? A gente pode fazer nossas redes como, né? Se a internet já está fodida, né? Então, usando rádio, principalmente, outras formas também. Mas, e para isso a gente precisa de uma legislação que conceba o espectro que a gente vem desenvolvendo, o espectro livre. Ondas de rádio, faixas do espectro, né? Que você possa usar de forma livre, sem censura, né? E a partir disso criar redes alternativas à internet. Aí você tem o exemplo de guerra. Se tiver uma guerra, vão cortar a internet, tá ligado? E aí, pô, não, agora eu não vou ter meu WhatsApp e acabou a revolução. E aí, vai ser assim. É ridículo você achar que você vai fazer revolução pelo Facebook, né? Enfim. E é mais ou menos por aí, a questão do rádio, de quem é o espectro. O espectro é o meio que é usado para transmitir os dados. Né? I will try and answer fast. I love radio technology, but I don't think it will be mainstream, which is why I'm not working so much with it, because I want to protect everyone. And I rather think we should get rid of the centralization, which is the main problem. Because if you in Rio build, for instance, a radio network, which would work fine, because you have a really good way of, you have a good topology for doing that, that would be awesome. But most people want to be on the normal network. And if we decentralize and get rid of the dependencies of the US government and the US companies and force basically your government and other governments to stop depending on the US, which is what we need to do in the next step politically, then we'll solve most of these issues, because you can also shut down the radio networks. It's a bit different and it's not as easy, but you can do it, depending on kind of what the problems you have. But then again, it's a luxury problem for many countries, because you have other things that's a problem if your government shuts down or censors your network. It's not about which technology you use, it's about why they want to do that. So we need to fight not only for internet rights, but also for like human rights and all of these other things, which are, it's a part of a hierarchy, right? So if you're able to like discuss topics of how we should do this and this with the internet, at least you're at that level that you can do that. I'll translate really quickly. Tá, mas ele está falando que a questão do rádio é uma questão que para ele também é muito importante, que é forte, tem um amor, né? Em inglês a palavra amor ela é um pouco mais usada do que daqui, talvez. Mas então que isso é muito forte, só que ele acha importante trabalhar com a descentralização como um todo e incluir mais o todo. E aí uma coisa que eu entendi que ele quis deixar bem claro, que é forçar os governos a pararem de depender dos Estados Unidos. Então, como fazer isso acontecer, né? E porque, na real, tudo pode ser desligado, inclusive as ondas de rádio também podem ser desligadas. Alguém tem mais alguma coisa que talvez tenha pego, que ele tenha falado dessa pergunta específica, que eu não tenha traduzido? Foi para todo mundo? Satisfeito? Beleza. Antes dele, tinha você. Tinha... Não, talvez ela tenha que falar antes, então, vai. Não, você tá falando certo. Aí, vamos lá, broker. Minha pergunta é rápida pro Sub. Minha pergunta é rápida para o Sonder, ele deu uma entrevista para a revista Fórum falando, criticando o Partido Pirata. E eu queria que ele explicasse melhor as críticas dele sobre o Partido Pirata. A minha pergunta é a seguinte, a gente está falando muito de descentralização e... No meu ponto de vista, talvez a chave para isso é ter mais programadores. E parece um mundo impossível. E parece que os programadores, eles sempre compartilham conteúdos. Eles não empoderam. As pessoas não sabem, assim, criar outras chaves. Elas ficam só compartilhando conteúdo. E como fazer isso, assim? Como criar mais programadores? So, first question about the pirate movement being dead. People are really upset that I said that, but I didn't. So, first of all... Oops. A galera tá falando... Peraí, só... As pessoas estão muito putas que estão dizendo que ele falou que o movimento pirata morreu. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse que política vai ser outra coisa. So, yeah, no, I did not say it. I wrote an article that where I stated that people always say since the beginning of the pirate movement that it's dead. And I said, I don't care. I only care about the causes. Ele não disse isso. Ele escreveu um artigo dizendo que desde o início do movimento do Pirate Bay as pessoas falavam isso, que o movimento Pirate estava morto. E ele disse que ele pouco se lixa para isso, que ele está preocupado com os custos. The costs, as causas. The causas. As causas. Até eu pensei que estava estranho. As causas, que a preocupação são as causas. Política baseada em causas. But the reason is, and it goes into the next question, the reason is I think that we have evolved. So the Pirate Party and whatever parties are interested in these things need to evolve as well. And it's about, for instance, taking more social responsibility, because the pirate parties are only interested in three different topics. It's copyright, culture, and stuff like that. And they need to evolve to the level where they empower other people when they start caring about the healthcare situations and immigration laws and that thing as well. Because I can't vote for a party that, yes, thank you. You agree with me. I agree with me as well. Problem is that a lot of people don't do that. They are privileged enough to say, fuck the rest of the world, I only care about my own causes, I don't do that. Ele disse que as causas do Pareto Bay são muito estreitas, são a questão do copyright, a questão da cultura, e há muitas outras causas para se lutar. Então, por exemplo, o Pareto Bay colocou representantes no Parlamento Europeu que só defendem... Pirate Bay não, o Partido Pirata. O Partido Pirata colocou dois ou três representantes no Parlamento Europeu que só defendem as causas do copyright, etc., e quando há muitas outras causas em questão, como por exemplo ele falou agora na casa dos imigrantes lá na Europa. Eu vou responder super rapidamente a outra pergunta, o que foi que... Porque a gente não... É o caso da gente precisar mais programadores para enfrentar esses problemas. E a ideia foi que... Eu acho que, tipo, eu não sou programador, mas eu já fazendo ativismo e fazendo campanhas e também às vezes gerenciando programas, às vezes tipo ajudando a organizar as pessoas ao redor de um projeto de software, eu já tive muito impacto na história da internet, de algumas formas. Eu acho que as pessoas podem agir de vários níveis. Você pode ter uma voz, tipo, você pode dizer alguma coisa na mídia social. Você pode dizer uma coisa de uma forma mais original, criando o próprio site, e você pode identificar uma estratégia que as outras pessoas vão copiar e vão emular, e também pode aprender a fazer código. Só que aprender a ser programador, e eu trabalho com muitos programadores, é uma coisa que precisa anos de dedicação só naquilo. Tipo 2, 3, 4 anos. E enquanto você está dedicado naquilo, você tem que saber que você não vai... se dedicar nas outras coisas que podem ser até mais importantes. Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa nesse momento são pessoas com talentos bem interdisciplinários, que sabem mexer um pouco com isso, com código e internet, um pouco com imagem, um pouco com mensagem, um pouco com a estratégia política. Pessoas que, mais do que qualquer outra coisa, podem escrever a coisa mais importante que tem para fazer política e mudanças. E... é mesmo, tipo, é sério. E uma das coisas mais trágicas sobre a morte do nosso amigo, que é Alan Schwartz, que morreu uns anos atrás, depois de uma pressão do governo norte-americano em cima dele, ele se suicidou, foi o fato dele ter todas essas habilidades dentro de uma pessoa só, de uma forma bem... que não é usual, assim. E a gente precisa mais disso. Mas, assim, você não precisa ser gênio. É só entender um pouco de todas as matérias do mundo que são importantes e conseguir trabalhar com isso. Parece que é um software que não está disponível e a rede... A rede não empolga as pessoas, sabe? Eu não sei, é tipo, eu sou padrasto e a nossa filha agora tá brincando muito com Minecraft. Feito de um outro sueco, assim, e ela já trabalha com linha de comando no Minecraft, ela tem 10 anos, ela tá, provavelmente agora, nesse momento, ela tá jogando Minecraft. E ela está entrando na ideia de, ok, tem um programa. Você pode baixar modificações para esse programa, você pode conectar para os servidores, os comandos têm parâmetros, e você pode juntar comandos e parâmetros para fazer várias coisas dentro dessa realidade virtual. Esses são os primeiros passos de aprender a programar. E até tem curso de programação que é oferta para as crianças para programar, aprendendo a modificar Minecraft, justamente. E eu estou muito feliz do dia que ela, tipo, começa de ser entediado bastante com todas as coisas que ela já entende de Minecraft, que ela vai querer também modificar e programar aquela parada. E vai acontecer, eu acredito. Então, eu acho que tem entradas, e sim, a gente tem que criar mais entradas. Mas a gente pode fazer isso como padrasto, como, tipo, parentes ou amigos das crianças, a gente pode... ajudar as pessoas a entrar nesses caminhos, sabe? Não precisa, assim, dedicar 4 anos da minha vida a ser programador. Uma coisa que provavelmente eu nunca vou fazer, ainda sabendo que se eu tiver... Well, nem sei como fazer esse cálculo agora. É como, tipo, com 30 anos, ou 35 anos, voltar para a universidade, voltar para a faculdade. Tipo, quero fazer isso? Não, eu tô fazendo coisas do caralho, não quero voltar para a faculdade. E as pessoas não precisam só, tipo, ser programador. Mas se você quer, é legal. Tipo, Code Academy é um site super bacana para aprender a programar. Code Academy. É muito legal para começar a aprender. Enquanto eu acho. Mas aí. Everyone is talking so long. I want to say one single thing. Yeah, it was just one last thing, which I think is important. And it says, we need some more evolution, because it's not only about like what the Pirate Party is doing right now, or that it's no diversity. It needs to go both ways. We need to force people to be more diverse. We need people from other backgrounds to go into technology. But we don't need everyone to be technologists. We need people to understand that they need to work together. And we're really bad at that. That's why we have a situation with a dictator like Mark Zuckerberg, who's autistic and have power over 1.5 billion people. Because we did not stand there next to him and say, you can't do this. We should think about all of the causes. And I know that there are people from the Pirate Party here. I just want to say to them, like, I'm really happy to see that Pirate Party in Iceland actually made a full platform of what they wanted to run for elections. They're polling at over 30%. So they're the biggest party on Iceland, which doesn't say much. It's like being the biggest party among the people. It's a small country. But it really is important that we try to have some evolution. And even though we are all grown up with technology, it's very new for most people. And especially new that technology has become so important for society that it's an actual power thing. But if we start acknowledging that and we start seeing like the flaws we have in the power structure, we will definitely get more people to go into that and be more diverse. Galera, porque tem muita gente falando comigo, todo mundo levantando a mão e eu ao mesmo tempo tô aqui tentando entender o que ele tá falando, interpretar. Eu não pesquei tudo que ele falou, beleza? Alguém quer falar o que ele falou agora, traduzir pro português? Eu acho que ele só falou que as coisas que tem que evoluir, e ele tem muito orgulho do Partido Pirata na Islândia, que já estabeleceu uma plataforma totalmente ampla que sobre cada coisa que eles já apoiavam, não somente sobre algumas coisas. Aqui e que também. Eles estão sendo a popular também. Uma tarefa de 33% e que isso foi numa país grande, numa país pequena. Deixa ele falar. Só, foi só isso. Eu sou tradutor agora. Ô, Holmes! Partido Pirata do Brasil também tem uma plataforma ampla, só para deixar claro. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu posso falar em inglês e em português, tá? O início da pergunta é o seguinte. Teve, recentemente, essa controvérsia do movimento Pirata da Morte. E aí... ontologicamente, a gente pode entrar na pergunta do que é o movimento pirata. O que eu acho que a galera quer saber é o seguinte. E aí, pegando, na verdade, eu não lembro o nome, desculpa, mas de que nem precisa virar especialista em coder, mas de que introduzindo a linguagem de código na educação básica que a gente... fornece para as pessoas, a gente não vai estar caminhando para abandonar o estado semi-analfabeto de uso da internet. Lógica que a gente tem aprendendo a marcar X em programas fechados vendidos por corporações e que a partir disso a gente pode começar a construir o sonho do Deus programador de todas as pessoas livres, de todo o trabalho, automatizando tudo e tudo compartilhado pela terra inteira, porque a gente é o nosso próprio líder agora. Isso é política, cara. Deixou de fora os extraterrestres, eu não gostei desse sectarismo seu aí. Lógica de programação! Sorry, man. The start of the question was the uprising on the pirate movie the Pride movement because you said it was gay. And fuck it, man, like zombie pirate gay shit, fuck it. What the people want really to know is if you agree with, because inclusively, you said it was ineffective. And I want to know what you said it was void and ineffective. Ineffective. I want to know if the other goal that bringing coding education to the normal education we give people will not create expert coders, because you don't need experts, you need poets, I agree with you. But that if the serial commitment of open source software and coding for everyone can't bring us for the common dream of global robotical automation and freedom, leisure lifestyle that we all really aiming it about, isn't it? Like, we are not spending 4 years coding for to sell our work for the next guy who can't open the fucking email. We have a notebook going, don't we? Do you still believe that thing, that like that troll-a-roll thing we used to? Because that's not void for me. You see, we might have been ineffective. If you think coding should be basic education. So the question is, should coding be basic education? It took 5 minutes to say that? Okay. I think introduction to coding should be basic education. No, but I'm not saying that... What? I think you're too smart for me. I don't understand what you're saying. It goes over my head. You want to answer, Holmes? Eu concordo. Introdução para programar deve fazer parte da educação básica. Mas eu ainda acho que é mais importante aprender a escrever na educação básica. E muitas pessoas não aprendem a se expressar de uma forma plena escrevendo. Em poder. Mas é importante introdução para programação justamente porque muitas pessoas gostam do caralho programar. E é bom abrir essa porta para aquelas pessoas. E outras pessoas menos. E é bom eles terem outros caminhos na vida também em que podem ser pagos bem para o que fazem. Eu discordo. I don't know everything he said, but I agree with him. Não é tão rapidamente. Peter, eu vou falar em português, depois você traduz. Presta atenção. Eu quero saber... Não, então, eu não sei o que você postou no Facebook, ultimamente eu não estou te acompanhando. Eu quero saber o seguinte, quando a gente fala em programação, a gente fala em software... Mas também tem a questão do hardware, e hardware, todo mundo sabe que nós todos aqui somos filhos do silício e do gás carbônico. Então a gente precisa desses vales e dessas minerações e dessa construção desse aparelho que também é transportado e que gasta um monte de gás carbônico. E não é o problema assim, se nós somos... Eu não estou apresentando só um problema, eu estou apresentando uma questão mesmo. como você pensa toda essa questão do copimismo, que eu adorei a religião, né? E também adoro o trabalho que o Pirate Bay fez e tal. Mas como é que pensa o Vale do Silício nesse contexto todo? A matéria dentro dessa produção toda. I think all of the questions goes over my head today. I'm sorry. But talking about hardware and software, we are solving those issues. Yeah. Yeah, so... I will... Are we talking hardware, Silicon Valley, or are we talking control? The matter. Are you thinking environmental now? Yes, it's, and she's laughing at me. I feel so stupid. Yeah, it's true, you're laughing at me. Yeah, but then what is happening right now is that we're getting something called Arduino, which is the first step towards really cool things. Arduino is a really small computer that is really simple to program. Wait. I will translate my own question. It's about Silicon Valley. It's about a carbon. Carbon sands. We are sands of the carbon. And all this stuff we do, like a programmer and... I'm speaking English. I'm trying to speak English. Okay. So I want... May I try? I think she's asking that all software runs on hardware. And this hardware, according to her and according to what we know here through media, they are produced in a place we don't know where, but we imagine there are kids and people enslaved working on this. And it's not just about kids and the slavers, it's about the slavery of the earth. And the land, they take lands, they build holes on them, and they put people away that live on those places, right? So technology is moving really rapidly, and we're solving a lot of these issues that we didn't think about before. One of the things is that we are going to be able to actually produce most of the hardware ourselves with things like 3D printers that would be called something else. So we will have productions. This is the biggest Marxist movement ever with the 3D printers, because people are no longer like part of a factory. Everyone will have their own factory, and we will produce whatever that we want to produce. It will be clothing, it will be food, it will be hardware for stuff. And the Arduinos, which is like a favorite project of mine, they are small multi-purpose computers that can be reused. And you can build your own hardware very simply. You buy different kits, you put together without soldering, it's very easy. Kids can learn it very fastly. And then you use very simple software to make robots, to make different hardware that you didn't think about before. So the way when it's getting easier to program, but it's also getting easier to program the hardware. And the hardware is getting more clever, so you can use multi-purpose hardware for it. And that will be so simple in the future. First we will produce them very locally, but then we are going to produce them in our homes with small robots or printers. Eu vou tentar ser sim. Oi? Vai lá. Eu vou pedir de novo. Fica muito difícil eu ser intérprete e várias pessoas falarem comigo ao mesmo tempo. Por mais multifuncional que eu possa parecer, fica difícil. Então, assim, por favor, Ela pediu para eu traduzir o que ele falou. Eu vou tentar, por favor, me ajudem, tá? Porque não foi possível. O que ele tá falando é que, assim, que é possível, com tudo que a gente já tem de produzido, que dá para reaproveitar. No início ele tava falando de Arduino, que dá para pegar o lixo, que dá para reaproveitar esses pequenos dejetos tecnológicos e fazer com que eles se tornem multifuncionais. Alô, pronto, e fazer com que eles se tornem multifuncionais. E aí eu acho que ela tá falando aí dessa preocupação de como essa porra toda é feita, se tem trabalho escravo, se tem criança na parada, o que, que a gente tá fazendo com a mãe terra, que aí é toda essa situação que entra aí na situação toda. E ele falou que é possível reaproveitar esse lixo que tem aí de uma forma muito simples, reprogramando, fazendo com que eles sejam multifuncionais. É isso? Alguém mais? É isso aí, Lívia! Ela já perguntou! Aí, ó, ele tem uma pergunta. Olá! A minha pergunta é o seguinte, eu li um texto que fala muito a respeito do que vocês estão falando, do que a gente está tratando aqui, que é um manifesto aceleracionista. Eu queria saber se você já leu esse texto. É o texto do... Eu quero uma cerveja, e quero a bolsa do projetor. Do cara aí. A bolsa. E esse cara... a grosso modo, ele diz que ele não acredita muito na... A grosso modo, esse texto é um manifesto, e esse manifesto fala sobre como o ativismo e a questão da ação social hoje, ela é horizontal e ela não busca, ela busca ações muito horizontais e não... de uma forma que essa ação se torne potencializada de verdade, porque ela não busca tecnologia ou inovação no sentido de criar novas formas ou mecanismos para que nós possamos transferir informação e também nos conectarmos a partir de novos mecanismos mesmo, mas tecnológicos, puramente tecnológicos. Não mecanismos unicamente diretos sociais, mas sim... Na verdade, eu queria saber se é utópico isso, se você leu a respeito desse manifesto que circulou há pouco tempo. Era, na verdade, uma opinião que eu queria tua a respeito disso, porque eu li... E foi uma coisa que me fundiu muito a mente, porque me fala que nos propõe, eu acho, na verdade, que nós devemos buscar na tecnologia realmente ações ativistas, e eu acho que seria como nossa única saída real para as questões de hoje, buscar no ativismo, o ativismo como tecnologia, e não só como ações unicamente sociais e horizontais, né? Isso ser a solução para que nós possamos realmente alcançar um objetivo comum e que isso seja a todo tempo, como a tecnologia mesmo é aceleracionista, né? Ela vai se acelerando. Nós ontem usávamos o computador de uma forma, hoje nós já vemos ele usando de outra. Enfim, isso é uma coisa que não é uma horizontal, isso se torna cada vez maior e mais distante do que a gente tem hoje nas mãos. Daqui a 5 anos pode ser que a gente tenha um salto de 40, como aconteceu. Não é uma linha reta, mas a gente a cada momento está se comunicando mais fácil. Enfim, o que você acha disso? Você acha que o ativismo parte a partir dessas ações realmente, né? Aceleracionista, né? De que as coisas podem ser cada vez em menos tempo a gente está fazendo mais coisas. Acho que é um pensamento otimista, e não tão... Enfim, eu sugiro a todos procurarem o manifesto aceleracionista aí. darem uma boa lida nisso, que é que tá ali piscando muito interessante. Vento e atrapalhar o nosso... Ela tá atrás da gente. Tá bem. Eu trabalho muito com ativismo nesse momento. Eu não conheço o texto do manifesto. Eu acho que a visão que você tem é basicamente consistente com o que eu vejo. E eu falo isso como alguém que já conseguiu mudar algumas coisas num contexto político que as pessoas falaram que eram impossíveis. Então eu participei em alguns movimentos que fizeram coisas que o estabelecimento falou que foi impossível. Então eu sou uma pessoa que às vezes consigo fazer impossível. E sendo tipo, com um time que faz isso, às vezes as coisas parecem assim. Então eu acho que as pessoas conseguem às vezes fazer o impossível, se torna possível, e outras pessoas copiam isso e a coisa vai pra frente e acelerando. É basicamente assim, mas tem que realmente focar em tentar até o empate máximo nas coisas que precisa. Eu acho que é assim. Eu acho que eles querem acabar com o nosso rolê. Ah, eles vão vir aqui falar sobre isso, é claro. Eles vão falar, gente, sai da rua, não. Peter! Peter, this policy for you! No, it's not for me this time. Yeah, it's for you! Not again. I'm not this now time. Now again, man. No. So technology is definitely accelerating. And what's happening is like between 20,000 before Christ and 10,000 before Christ, that amount of technology we invented in one day today. And in 20 years, the amount of technology we're inventing is going to be everything we invented before in history, we're going to invent in 1 month. That's the speed that we know right now that technology is evolving into. So it's really impossible to not think vertically about where we're going. Yeah. And I think that what we need to do is that we need to decide, like, I have basically given up on a few topics that I know that we're not going to win. So I'm going to focus on, like, what is going to happen in 20 years. And I think activists need to have the horizon, they need to see into the future. And not think about what's possible, but what do I want, because anything is going to be possible. And if you decide, we want this technology, that's the technology you're going to get. But if you think, I'm just going to sit around waiting for the technology to find me, that's not what you're going to get. And that you're not going to get what you want. So it's about like this mindset. Like, we can decide now, or we can just get what someone else has decided. And I don't think that technology people are really good at deciding what the community wants. Community should decide that. I am John. Ele quer só passar com o carro dele. Esse filho da puta. E agora em cima, cara. Olha pra mim esse negócio aqui, ó, esse celular aqui, que é da mina, tá gravando o áudio. Só fica de olho. Eu concordo. É que da Fabi. O direito à internet deveria ser colocado na Declaração Universal de Direitos Humanos. Direitos do homem. Eu queria saber, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo devia ler o filme 1984. Porque essa questão de direitos, as pessoas poderem ter direito a terem as próprias informações de forma sigilosa, está sendo quebrada absurdamente. E eu acho que com essa questão das mídias sociais, vários governos em todo o planeta estão muito preocupados com relação ao que as pessoas estão sabendo, como as pessoas estão se juntando nos movimentos sociais, tipo Occupy, etc., e que elas estão despertando todas ao mesmo tempo a respeito das corporações, como elas trabalham muito duro em cima da sociedade, como elas foram construídas, como elas oprimem as pessoas através de governos, porque elas compram os governos, entendeu? E como é que ele pensa a respeito dos direitos individuais, os direitos de cada ser humano no planeta? E todo o planeta. Da galáxia. E a outra... Tá. E a outra... Não. É, e a outra pergunta é a seguinte, é só sobre a questão do momento em que for quebrada a singularidade, em que o computador vai ser mais inteligente do que o homem. Como é que ele pensa a respeito disso? É que eu queria também aproveitar e perguntar e vocês puderem responder também, o que não puderem. Né? É só jogar talvez uma ideia. É porque eu queria falar um pouco do contexto do Brasil, assim, no sentido... eu, infelizmente, não... É uma coisa que, de fato, me angustia e eu gostaria de saber quem está envolvido na questão do ativismo. Porque, assim, a sensação que eu tenho é que, dentro do ativismo da internet, a gente, infelizmente, está dentro de um nicho retórico que você compartilha e as próprias pessoas vão compartilhando. No caso, assim, eu vou falar uma coisa bem específica, que é a terceirização no Brasil. Tem todo um mediativismo lutando contra a terceirização. Eu vejo toda uma mobilização no Facebook, muitas pessoas lutando contra. E ainda assim, Congresso, Senado, eles estão empurrando na nossa goela a terceirização. E apesar de todo o ativismo, então, assim, a sensação que dá pra gente é que a internet, ela fica um pouco limitada diante de uma população, eu estou dizendo isso no contexto do Brasil, que está acostumada a ler o que ela quer, a ver o que ela quer. Por exemplo, a passeata da Avenida Paulista, você vê uma educação política irrisória. Então, assim, isso vai causando uma angústia de falar assim, qual é o limite do ativismo da internet e qual é a necessidade também de a gente ocupar espaços sociais, de estar na Baixada, de ir para a Zona Oeste, de fazer projeto social em comunidade, de levar a educação política nas escolas, sabe? Porque não adianta um cara com 15 anos entrar no Facebook, porque ele vai procurar o que ele quer. Ele vai pesquisar o que ele quiser, entendeu? E o que ele quiser não vai ser o que a gente está falando, porque é circunscrito ao nosso nicho. A gente é um nicho, cara. Sim, é verdade. Por que você está achando que a terceirização está passando? Qual é a sua pergunta? Não, essa é a minha pergunta. Só quero que isso foi. Que a gente... Não, tá. Eu vou passar. Calma. Quero ver. Não, tá. Ô, Marcelinho, não está te entendendo. Ok, eu posso responder rápido essa última, depois essa aqui. Tipo, os direitos... os direitos humanos é um campo bem... Assim, tem pessoas que já trabalham nesse campo há muito tempo para definir essas questões. E eu acho que o mais importante é que as pessoas que se envolvem com essas coisas da técnica têm que reconhecer que essas questões são importantes. É mais isso, basicamente. E outra coisa o que você pode ganhar com o ativismo na internet é bastante ilimitado, não tem limite, mas às vezes você vai perder. E outra coisa é que nesse momento no Brasil está numa transição de mídia de massa tipo Globo para mídia de internet. É muito forte, não vai ser muito forte para sempre, eles vão morrer, Globo vai morrer. 5, 10 anos vai morrer, morrer no sentido que vai existir, mas não vai ser uma ameaça do sentido que é hoje. E não vai determinar qual é o diálogo como determina hoje. Então, vai ter mais opções. Mas, tipo, é basicamente isso. E enquanto... eu tenho outras ideias sobre mais um pouco. Terráqueos lindos, queridos. Estamos com uma questão que algum vizinho está a fim de dormir. E aí eu queria dizer que... Assim, a gente vai precisar fazer uma capela. Todo mundo, um pouquinho de silêncio. Só um pouquinho. Tá? Então a gente vai ter mais duas. E aí a gente continua conversando e jogando tudo que a gente tem que jogar pros partículas e universo, tá? Olha só, existe uma coisa muito importante. A gente falou do universo. Tá acontecendo uma coisa importante no Brasil, que são mulheres precisam aprender a programar. Nós somos boas em linguagem. Existe um programa chamado Rodada Hacker, gente. Precisamos estar dentro do Rio de Janeiro. Mulheres, só pro PM embora. 5 minutos, foi bem baixo mesmo. Quem puder pegar o banco, já levar pra casa, a gente ajuda, porque facilita também o nosso trabalho. Vou botar aqui na... Então vou zerar aqui.